Sou tricolor de coração. Eu sou do clube tantas vezes campeão. Campeão, cara. Eu acredito. Flusão, eu não desisto de vocês nunca. Eu acredito em vocês. Nenê, Wellington Ney, vocês são seleção. Isso tudo é intriga da oposição, gente. Tamo junto até o fim. Eu acredito que a gente vai ser campeão. Tamo junto.